faz meu fogo se apagar. Nem que seja com teu vento, com a água do teu mar. O meu coração está em erupção, meu pecado encarnado no teu corpo. Mistério, alma gêmea, quero sua sincronia. Ó, mulher do vento lindo, quero te acariciar. Ó, flor cigana, vem desencantar. Pétala com cheiro de mulher. Nectar do amor que gera em nós dois. Parte do meu ser é você. Minha doce cigana, faz meu fogo se apagar. Gera em nós dois.